tudo já é silêncio e calma. Envia o espírito da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega minha alma, solta minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e serenidade. Que meu espírito só recorra a caminhos do bem para somente o bem praticar. Entrego-me ao descanso material, sabendo que estás a velar por mim, enquanto meu anjo protetor e guardião amigo guia meu espírito, e que amanhã, pela manhã, desperte dizendo-te: obrigado, Senhor, por mais este novo dia. Obrigado, Pai, hoje e sempre. Assim seja. Mais um dia de atividades chega a seu término. Música, notícias, esporte e informação. Rádio Marajá, a voz da fronteira. 660 kHz em ondas médias, de Rosário do Sul para toda a fronteira gaúcha. Uma emissora da Rede Fronteira de Comunicação encerra seu trabalho com a consciência do dever cumprido. Sua valiosa companhia será de imensurável apoio e incentivo para nossa próxima etapa de bem informar aos nossos ouvintes. Desejamos um sono tranquilo e reparador, auferindo múltiplas energias para enfrentar um novo dia de lutas e aspirações. Boa noite, Rosário. Boa noite, Rio Grande. Boa noite, Brasil.